Olha, as primeiras informações é que aparentemente trata-se de uma morte natural. Foi dentro dessa residência aqui, onde está o delegado Dr. Francisco de Assis, e a guarnição da Polícia Militar que chegou ao local primeiro foi a guarnição comandada aqui pelo Sargento Paiva. Sargento, aparentemente uma morte natural, já que a casa está trancada, né? A família falou o quê? É uma senhora que está aí dentro, morta? Isso, é a senhora, 78 anos, a mesma morava só. E segundo as irmãs, já tinham convidado a mesma para morar com elas e ela não queria de jeito nenhum, só queria morar só. E, infelizmente, acho que não deu tempo dela, ela sentiu mal e infelizmente veio a óbito. Lá dentro, uma cena de horror. O cadáver e os ossos de um cachorro e de dois passarinhos na varanda. Para o diretor do Instituto do Envelhecimento, os idosos que moram sozinhos precisam contar com a ajuda e atenção das pessoas próximas. Por que que eles te seguraram lá tanto tempo? Eu já estava preocupada. Ah, eles ficaram repetindo as mesmas perguntas lá. Me fizeram contar a porra da história 1 milhão de vezes. A galera assiste seriado americano demais. A delegacia estava cheia também. Quando esvaziou, a delegada passou pela porta, mandou o pessoal arranjar o que fazer e me liberou. Menos mal. Fabiana e André chegaram em casa agora há pouco também. Já devem estar dormindo. Se demorou tanto que deu tempo de arrumar a casa e resolver a parada das formigas. Ao menos eu acho que resolvi. Deixa eu tomar uma ducha e já volto. Minha cabeça tá explodindo até. Eu tô morrendo de fome já. Só não vai tomar remédio de estômago vazio, porque aí já viu, né? merda é essa? Então, amiga, eu explico melhor depois. Você pode passar aqui amanhã, de repente. Mas foi a velha, a síndica, que mora... Quer dizer, que morava no térreo. Eu não vou nem comentar aqui agora o que aconteceu antes. Mas a gente precisou descer para conversar com ela. É, a gente bateu a campainha, bateu na porta e nada. Rodrigo olhou pela janela, a velha estava caída no chão do quarto. A gente arrombou a porta e... Você já ouviu aquelas histórias de formiga que come bicho morto no meio do mato? Então, isso mesmo. A velha não tinha nem mais rosto e nem tinha cheiro, porque estava um formigueiro inteiro, parece. É, aí foi isso. Rodrigo chegou agora. Eu vou falar com ele e depois eu vejo as mensagens. Mas se preocupa não que a gente está bem, só muito cansada mesmo. Pronto, agora dá pra pelo menos pensar direito. Daqui a pouco eu como alguma coisa. Só esperar passar esse enjoo. Então, eu tava falando com o Tainan aqui. Sabia que saiu um jornal, né? Tô só ignorando as mensagens porque até gente que eu nem lembro quem é tá perguntando se tá tudo bem. Ah, eu não vou nem olhar o celular. Se bem que da minha família o pessoal nem sabe. Onde é que a gente mora, né? Nossa. Nem acredito que a casa tá limpa de novo. Como é que você fez com a formiga? Água e detergente. Simples assim. Borrifei nas janelas e nas portas. E parece que é a única coisa que funciona com formiga carpinteira, tá? Quer dizer, o certo era achar o formigueiro mesmo. Mas aí pode ser qualquer lugar do lado de fora do prédio ou até dentro do prédio, né? Aí o prédio cai de madrugada e a gente nem vê. Podia, podia. E o coiso? Dormindo como um anjo. Quando eu voltei, ele estava todo eufórico. Aí tomou uma garrafa de iogurte e capotou. Menos mal. Eu vou lá fazer alguma coisa para comer e seguir o exemplo dele, aliás. Pra você querer comer pipoca é porque a coisa tá feia. Nessa altura, eu só quero dormir bem e acordar tarde amanhã. Isso se não tiver pesadelo depois dessa. Tô lembrando do rosto dela, em carne viva, até agora. Ai, Rodrigo, para! Daqui a pouco eu aqui não vou dormir direito. Desculpa. Quer que eu deixe a luz acesa? Eu quero que você deixe de palhaçada e dorme logo para não acordar com mais dor de cabeça. Alana. Alana. Por favor. Acorda. Alana. Alana. Oi. Que foi? Aconteceu alguma coisa? Você tá bem? Olha. Olha pra porta. Tá. O que que tem? Você tá me assustando? Você deixou a porta do quarto aberta? Alana. Tem alguém na porta. Para com isso, eu tô falando sério. Eu fico com raiva de verdade. Para Ana, com tá isso. Vindo? E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar? Eu sou o Rodrigo Hipólito e é bem provável que eu seja o host desse podcast. Vai ser difícil fazer esse episódio porque a gente decidiu fazer alguns especiais de outubro para o mês do terror. O problema é que a gente tá passando por um terror real. Se você tá ouvindo o nosso programa, eu acho muito difícil que você seja um nazifascista ou um simples eleitor desinformado do Bolsonaro. Então, bom, eu decidi deixar uma mensagem para você no final desse episódio e, durante os próximos minutos, tentar te distrair um pouco do horror que nos ameaça. Na sequência, eu vou contar para você uma história real que aconteceu comigo e com uma artista amiga minha, a Larissa Roveré. O que eu vou contar envolve também uma narrativa histórica, propriamente dita. E como eu não me lembro de todos os detalhes, devo cometer alguns erros. Se você é muito sensível a histórias de suspense e terror, melhor não ouvir isso de noite ou se não tiver mais ninguém em casa. Se você quiser aproveitar melhor a história, assim como no caso dos nossos audiodramas iniciais, eu sugiro que você use fones de ouvido. Depois da história, vocês ficam com os comentários da Alana, da Fabiana e do Tiwi. Eu espero que vocês gostem e que, de repente, lhes incentive a visitar um museu. Que desgraça, que desgraça, foi-lhe dizendo abrupto o cearense. Que foi? Perguntou Milkau, interessado. Uma desgraça. O pequenino Fritz, o filhinho do Otto Bauer, acaba de ser esmagado por um barril de vinho no armazém do pai. Que horror, pobrezinho. E onde está? Ali mais abaixo, apontou o cearense. Em casa deles. Fui chamar um médico e volto para lá. Quando chegaram, a casa estava um alvoroço. A notícia tinha se espalhado e muita gente apiedada viera aglomerar-se aí, invadindo com a familiaridade da compaixão o aposento onde, deitada em uma mesa, a criança morria. A mãe, ainda jovem, debruçava-se sobre ela, devorando-a com os olhos numa dor sombria, confusa, de animal. O pai vagava a tremer pela sala, atordoado com o desastre, ouviam-se lamentos e choros em roda. O pequeno Fritz agitava de vez em quando os bracinhos, estrebuchando. Pelos cantos da boquinha escarlate saíam espumas de sangue. Os olhos azuis arregalavam-se desmedidos e as pupilas imensas, de tão dilatadas, parecia não lhes caberem mais. A cabeça estava intacta. O esmagamento tinha sido no tórax. Pobre criança, gemeu Milkau, não duvidando da morte. E atrás dele, uma voz lhe pediu. Veja se dá um remédio para a salvação. Milkau voltou-se e fitou o Joca. Este tinha o ar trágico de um sátiro em dor. A criança era o carinho do tropeiro quando ele vinha à cidade. Os pais lhe confiavam a passeio e entregavam-na aos seus desvelos quase maternais, e o cabra sentia-se desvanecido, feliz, quando trazia nos braços de loja em loja ou quando lhe dava, com o cuidado de uma ama, a mão na rua, para ir ensaiando os passinhos vacilantes. Milkau fitou, sensibilizado, vendo aquela face de homem primitivo e bárbaro molhada de lágrimas, e sem a menor esperança fez, com o auxílio do tropeiro, alguns curativos. O médico não tardou. Viu o que estava praticado e, sacudindo a cabeça, murmurou. Era o que se podia fazer. Não há mais nada. E nas tenebrosas torturas da meningite, morreu o pequeno Fritz. Na vigília da noite eram todos os que guardavam o cadáverzinho, muito silenciosos, divagando em cismas. De fora, vinha pelas janelas abertas o doloroso mugido da cachoeira. Pouco a pouco o silêncio em que estavam e a fadiga do coração foram entorpecendo e adormecendo a quase todos. e na frouxa claridade das velas mortuárias desenhava-se furtivamente o vulto de uma velhinha, a bisavó do pequenino, quase extinta, incorpórea, de uma transparência vítrea, a vida só nos olhinhos limpos e de uma cintilação sinistra. A mãe de Fritz também fechou os olhos e o sono lhe foi vindo ao tempo que a respiração ofegante moderava e as cores rubras das faces inchadas se iam apagando até uma palidez absoluta. Depois, a fisionomia serenou, tomando uma expressão sossegada e feliz. Era uma bela mulher, de uma cabeleira farta e negra, com um perfil delicado e fino. Tudo nela exprimia saúde e força, e a dor lhe vinha como uma hóspeda estranha e importuna. Os que ainda alerta a contemplavam tiveram uma pungente tortura vendo essa mãe bonita e moça dormindo a sorrir, voltada para o filho morto. No canto da sala, uma imagem de Nossa Senhora, iluminada por uma lâmpada, presidia a morte. A família católica revelava-se, e Milkau refletia diante do admirável símbolo. Tinha a impressão de que todo o culto se ia restringindo em torno da Virgem Maria. Lembrava-se das catedrais, dos templos onde passara e onde sempre os altares dela atraíam mais os corações das gentes, enquanto os outros, mesmo os do Cristo, ficavam quase desertos. E por quê? Talvez pela maior conformidade entre o gênero humano e a mulher, e essa tendência universal para divinizar, exaltar as deusas, as santas, não vinha a casa de longe, de muito longe, não estava agora em plena culminância no culto de Maria, que ia insensivelmente apagando, absorvendo todos os outros. Toda a noite passou Macau a confortar a família. Ele estava também esmagado e abatido, e quando olhava o mortozinho, cismava. É dolorosa ainda mais do que as outras. A morte de uma criança. É a dor diante do inacabado, do apenas ensaiado, do que nos ia completar, não viver. E os que morrem sem ter vivido, os que foram apenas esboços da existência, deixam-nos uma piedade torturante. Quando morre uma criança, nós também morremos um pouco nela, porque aí morre uma ilusão nossa. No outro dia foi o enterro. Toda a gente da cidade, numa espontânea unidade de sentimentos, participava de um mesmo pesar, tornando a tristeza coletiva. A passagem que você acabou de ouvir está no romance Canaã, de Graça Aranha, lançado em 1902. O pequeno Fritz realmente morreu esmagado por um barril de vinho, mas o seu sobrenome não era aquele indicado pelo escritor maranhense. A criança sem sorte era o filho mais novo de Dr. Luiz Rosmeister, que viveu na cidade de Santa Leopoldina, aqui no estado do Espírito Santo. Eu até vi um pedaço desse menino morto, e pelo que mais aconteceu naquele dia, acho que pude ouvir os seus passos no chão de madeira daquela casa antiga. O verão seguia quente e seco, quando Larissa e eu chegamos ao Museu do Colono. Isso foi lá por 2010 ou 2011... O casarão do século XIX fica na rua principal da cidade, e a gente precisou andar uns bons 500 metros entre o ponto de ônibus e a porta dupla alta pintada de verde que dava entrada para a antiga residência da família Hausmeister. Naquele fim de semana, a gente pretendia montar uma exposição da Larissa na galeria que fica no térreo do museu e conversar com os mediadores da equipe educativa. Depois de acertar os compromissos com o tempo livre, decidimos aceitar o convite da mediadora para conhecer o acervo do museu, que fica no segundo piso. Não sei se essa foi a melhor decisão para aquele dia, pois o prédio estava fechado para visitação e depois das 16 horas ficamos apenas Larissa, eu, a mediadora, a diretora e um vigia. O Museu do Colono é uma espécie de museu-residência, com toda a estrutura, mobiliário e objetos preservados como se ali ainda vivesse uma família do século XIX. Apesar do térreo funcionar como uma galeria de arte e de algumas reformas mal planejadas de décadas passadas, o segundo andar ainda mantém centenas de itens organizados do modo como os mortos deixaram. A casa foi construída no início dos anos 1870 pelos imigrantes austríacos da família Hausmeister. Eles haviam aportado em Vitória em 1859. Ao descerem no porto de Vitória, os coitados já carregavam um cadáver. O patriarca da família, Inhas Hausmeister, não resistiu à viagem e deixou a sua esposa, Maria, sozinha no novo país, com os quatro filhos, Johann, Anna, Alois e Norfburga. Johann, Alois e Norfburga já eram crescidos. Essa última, apesar de não ser velha, já apresentava sinais de demência. Contam que ela não era filha biológica de Inhas e Maria. Não se sabe como ela entrou para a família. Apenas que sua figura era assustadora e os vestígios de sua presença foram praticamente varridos dos registros da família. Restaram, de Norfburga, algumas fotos com os irmãos. Uma dessas fotografias nos esperava, logo após retirarmos os sapatos e subirmos as escadas estreitas de madeira escura. De todas as 9 figuras na fotografia, Norfburga é a única que aparece com os olhos totalmente brancos. Ela tem uma expressão irritada e insatisfeita, que mesmo sem as pupilas, te obriga a não olhar muito para a foto. Após passarmos pela fotografia, quando a mediadora, uma estudante do ensino médio, começa a nos contar a história do lugar e apontar para os objetos, seu desconforto é evidente. Ela não nega o receio por passar naqueles cômodos assim. Normalmente ela faz esse percurso durante a semana, com turmas de escola ou grupos de turistas, não com aquele silêncio de fim de tarde. A casa parece até maior do que quando vista pelo lado de fora. As escadas dão para um pequeno corredor que termina numa sala com muita porcelana oriental. Os últimos, Hausmeister, Alice e Luiz, eram colecionadores de arte. Eles viveram na casa até 1969, quando deixaram o prédio para que se tornasse o então Museu do Imigrante. Os dois últimos moradores foram figuras de grande importância para a cidade. Alice era pedagoga e artista plástica. Para ter uma ideia de sua atuação, basta notar que, além da galeria de arte, as únicas 2 escolas da cidade levam seu nome. Luiz, neto, preservou cada centímetro que pôde daquela casa e do restante do centro histórico, como queria o seu pai e o seu avô. Por isso é estranho que não se saiba que fim os dois levaram. Dizem que o casal de irmãos deixou a casa para o governo e foi embora para São Paulo. Mas nada muito exato. Ambos os irmãos não se casaram ou tiveram filhos. o que talvez seja razoável, dado o histórico da família. Dos três filhos saudáveis dos imigrantes, Inhas e Maria, Johan juntou alguns milhares de réis e voltou para a Europa, onde se casou e pôde criar seu filho, o famoso arquiteto Clemens Rosemeister. Ana se perdeu na história, como ocorre com tantas mulheres. Alois aportuguesou seu nome para Luiz, casou-se com Eugênia Verfluyt e tiveram filhos. Um deles recebeu o mesmo nome do pai, Luiz. Esse é aquele doutor Luiz, pai do pequeno Fritz, que morreu esmagado pelo barril de vinho. Doutor Luiz foi advogado e prefeito de Santa Leopoldina. Isso era 1916 e ele já queria que a casa da família se tornasse museu, sem que ninguém mexesse em nada. Talvez ele não quisesse mais ficar na casa, depois de tanta desgraça. Quando o pequeno Fritz morreu, seus irmãos, Alice e Luiz, o terceiro com esse nome na família, eram jovens. Eles devem ter ficado marcados por esse período da vida e não há quem os culpe por decidirem não deixar mais descendentes. Enquanto caminhávamos por entre os móveis, cristais e jarros antigos, com receio de encostarmos em alguma raridade, a mediadora nos narrava essa história e, como você pode imaginar, foi inevitável falarmos em fantasmas. Acho que isso acontece em todos os museus. Ao menos em todos os prédios antigos em que eu mesmo trabalhei, os visitantes sempre ficam curiosos sobre as assombrações do lugar. Ali, na antiga residência dos Rosemeister, esse assunto era especial. Aparentemente, eram poucos os visitantes que realmente se interessavam por essas histórias, até porque, com a bagunça dos grupos escolares e a pressa dos turistas, ficar assustado era muito improvável, e os mediadores preferiam não desperdiçar os detalhes. O lado da casa que fica de frente para a rua é composto por uma sala maior com poltronas, mesa de centro, estante, pinturas nas paredes e duas janelas altas. Uma porta, à esquerda, dá para o único quarto totalmente preservado, aquele que pertencera a Alice. O quarto é sóbrio, com apenas uma cama de solteiro, uma escrivaninha e uma janela. Nesse ponto da visita, o clima já estava repleto de silêncios e ruídos. As fotografias nos olhavam com desagrado. As coisas começaram mesmo a desandar quando descobrimos que, naquele quarto, onde Alice dormia, naquela mesma cama, sua bisavó havia passado seus últimos anos presa e enlouquecida. Ali, a velha morrera e sua fotografia pintada ainda estava na parede, nos olhando sem vida. A velha não fora a única a perder a cabeça. Uma das janelas da sala certamente não era original, pois teve de ser trocada depois que um dos tios de Alice a atravessara aos gritos, se jogando de cabeça na calçada. Se tinha alma penada naquela casa? Ah, tinha sim. Os moradores viam os vultos nas janelas à noite, quando as luzes se acendiam sozinhas. O vigia nunca subia ali depois que o horário de visitas acabava. E as madeiras que estalavam, poderia ser apenas a perda de umidade, mas pareciam passos no cômodo do lado. Era melhor a gente descer, pois os três já estavam assustados e calados há tempo demais, e a gente tava para sair, sério, a gente ia sair. Mas a curiosidade veio ao olhar para o nicho, um pequeno cômodo sem porta. Lá no fundo, uma espécie de altar e na parede, uma moldura com um pequeno texto em alemão e uma mecha de cabelo seco presa bem no meio. Aqueles eram os fios de cabelo do menino Fritz, cortados no dia de sua morte e emoldurados junto com uma oração. Ali estava um pedaço da criança que, ao morrer, deixara toda uma cidade triste e tirara a razão da bisavó, dos tios e da mãe, que morrera queimada na cozinha ao fundo da casa. Eu já estava há muito tempo olhando para aquela mecha de cabelos e Larissa tentou me chamar de volta para a realidade. A mediadora nos esperava, próximo da escada, e o sol já estava se pondo. Ainda estava bem claro, mas se demorássemos demais, poderíamos perder o ônibus de volta para Vitória. Nós íamos descer e eu vi, no olhar da mediadora, que ela preferia já ter encerrado aquela visita. Durante a hora que passamos na casa, havíamos conversado mais sobre as mortes estranhas da família Rosemeister do que em qualquer outro passeio que ela já fizera. Nós íamos embora, mas... ao sair do quarto altar do pequeno Fritz, reparamos numa porta de madeira velha que aparentemente não dava para lugar nenhum. Era a porta para o sótão, que não fazia parte da visita. Ninguém subia lá, mas a mediadora disse que não estava trancada. Seguiu-se um minuto de dúvida, até que a jovem se adiantou, num ímpeto de coragem. Já que a gente está aqui, vamos ver tudo logo, para depois vocês não ficarem com vontade. De certo modo, eu fiquei feliz pela ideia, pois eu nunca fui de acreditar em fantasmas, e eu queria mesmo ver todos os cantos da casa. Eu nem sabia que voltaria tantas outras vezes àquela cidade. Um pouco irritada, a Larissa insistiu para que eu subisse logo os degraus apertados que davam para o sótão, olhasse o lugar e voltasse para a gente ir embora. O espaço era bem apertado e muito quente. O tempo estava tão seco que a poeira irritava o nariz. Eu subi os poucos degraus e estiquei o pescoço para olhar o sótão de um lado para o outro. Nada demais. Havia só um monte de pedaços de madeira cortada da última reforma e o telhado colonial que deixava passar os raios do sol. O calor incomodava muito e eu já tinha me voltado para descer as escadas quando a Larissa soltou uma exclamação. Rodrigo, o que é isso no chão? Olha isso! Eu desci uns dois degraus e vi a expressão estranha no rosto das duas. A mediadora dera uns passos para trás e Larissa se aproximou mais da porta. Bem entre nós dois, no terceiro degrau da escada, apareceu uma mancha escura e do lado dela, outra, como se fossem gotas caídas do teto. Nós olhamos para cima e procuramos de onde caíam as gotas, mas estava tudo seco. Eu saltei o degrau e nós vimos aparecerem mais duas ou três manchas escuras e molhadas. Larissa segurou minha mão quando eu estiquei o braço para tocar as manchas. Nós olhamos de novo para cima e não havia nada. Nenhum vazamento, nenhum sinal de chuva, nada. Só as madeiras secas do telhado e o líquido escuro continuava a aparecer no degrau. Sem saber se aquilo era uma brincadeira, a gente olhou para a mediadora e vimos seus olhos arregalados e sua boca que tremia enquanto ela apontava para cima. Tá vendo aquela viga de madeira ali no alto? Foi ali que o último tio da Alice se enforcou. Thank you. Nossa, que história. Eu já tinha ouvido essa história antes. O Rodrigo já tinha me contado tem algum tempo. E a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei bem impactada. Porque, diferente do Rodrigo, eu acredito bastante nessas coisas. O Rodrigo é bem cético, né? Mas eu tendo a acreditar no sobrenatural. Então, eu realmente fiquei arrepiada com a história, assim. Mas, mesmo já tendo ouvido essa história antes, ouvir de novo e narrada com esses efeitos sonoros e tudo mais, é quase como se eu estivesse ouvindo de novo pela primeira vez, assim, porque dessa vez ele colocou mais alguns detalhes e narrou também um trecho do livro que eu não conhecia, então tem alguns elementos novos e os efeitos sonoros eles realmente causam mais impacto. E aí eu fiquei pensando, porque eu já visitei o Museu do Colono uma vez. Foi uma visita que eu fiz com a minha turma de restauração, quando eu fazia ainda aula de restauração durante a graduação. Então, eu fui com a professora, né? A professora levou a turma. E aí, à medida que o Rodrigo foi contando a história, eu comecei a tentar lembrar do casarão, né? Do museu e do ambiente. Eu tenho uma memória muito ruim, então eu não consigo lembrar de muitos detalhes daquela casa. Mas, mesmo assim, é uma sensação estranha de saber que eu já estive naquele lugar e tem toda essa história que aconteceu ali. E na época eu não sabia, mas hoje eu sei. E, enfim, dá esse sentimento estranho e meio assustador. Enfim, é uma ótima história e que, com certeza, jamais eu ia querer que acontecesse comigo. Estalos. Para quem viveu na roça, o tal do estalo é sempre um alerta seguido de uma tentativa de explicação. É goteira da chuva, mesmo quando não chove. É a madeira verde a envelhecer. É a geladeira velha, insatisfeita com sua carga de trabalho exaustiva. É o rato. É o gato atrás do rato, é o cachorro atrás do gato que está atrás do rato, é qualquer coisa mais natural e corriqueira possível, mesmo quando não pareça fazer sentido em algumas situações. Que é isso? Deve ser um gato, Fabiana. Mas nem tem gato nesta casa. Parece que agora tem. É assim mesmo. Melhor não perguntar, melhor não saber. Mas eu sempre quis saber. Ao mesmo tempo em que ai, meu coraçãozinho, não queria saber. Se uma casa do interior já é cheia de estalos, imagina quantos estalos tem uma casa dos anos 1870. Pior, uma casa que também é museu, recheada de coisas que aos poucos perdem a vida, que não respiram, que viram coisas para olhar e se falar sobre. Claro, como uma arte educadora, eu entendo que museu pode ter vida, pela narrativa, pela vivência cultural do espaço, mas a vida mesmo, aquela que transpira e transborda, essa a gente só encontra quando os vivos deixam a casa. Quando o silêncio toma conta e os estalos, ai, o estalo, eles vêm ditando os limites do diálogo. Quanto menor o tumulto, maior o isolamento dos vestígios de vida, maior ainda é a presença de uma casa que respira. Você sente, quando sozinho, aquele cheiro de casa, aquele bafo na nuca da presença daquilo que não está. As fotografias, tão silenciosas ao olhar dos turistas que se tumultuam, quando sozinhas, espreito irregular. Um sujeito que percorre o lar daqueles que ali não mais estão, deve ser expulso para que a casa possa ranger em paz. A fotografia olha, incomoda, se irrita. O passo sempre esteve ali, a gota e o sussurro também. Mas, com muitos visitantes, não é possível perceber essa respiração tão sutil. Quando todos deixam a casa, o sussurro vira estalo, alto, briguento. Mas quando ouço, ou quando ouço alguém dizer que este estalo esteve lá, guardo as poucas palavras calmas da minha avó, essa que é tão agitada. Fabiana, não é gato nem nada, é só a casa. Casa boa é assim, ela fala com a gente. Tem gente que não pode mais falar, mas ela pode, porque é bom estar vivo para falar e para ouvir. E assim a gente escuta o estalo, um atrás do outro. Tá aí, fechando mais um episódio do Não Pode Tocar. Eu espero que você tenha gostado do que ouviu. Se você quiser fazer um comentário, uma crítica, uma mensagem sem sentido, segue a gente no Twitter pelo arroba Não Pode Tocar. Lembra que o D de pode é mudo. Se você quiser mandar uma mensagem um pouco mais longa ou participar dos nossos episódios do Manda Áudio, que é quando a gente tenta dar uma resposta criativa para as mensagens dos ouvintes, pode mandar o seu áudio, ou texto, ou desenho, ou fotografia, ou vídeo, para o e-mail nãopodetocar@gmail.com. Se você quiser dar uma conferida em mais algumas das coisas que a gente produz, passa lá em notamanuscrita.com. Segue os nossos perfis pessoais no Twitter, que também estão na descrição do episódio. Aproveita e avalia a gente no iTunes ou no seu agregador de podcast preferido e recomende o nosso programa para mais ouvintes. Dá para assinar o Não Pode Tocar pelos agregadores, pelo YouTube e até pelo e-mail. Se nada der muito errado, daqui a uma ou duas semanas a gente está de volta com mais um episódio. Mas não vai embora, não. Espera aí que eu tenho mais um recadinho para você. Você tá com medo? Tá assustada? Assustado? Você tem razão de estar com medo. Se você é mulher, negra, negro, indígena, lésbica, trans, bi, gay, travesti, queer, se você é pobre, se você é professor, professora, se você defende a educação pública, se você é trabalhador, trabalhadora, se você é contra a escravidão, se você não quer sofrer mais do que você já sofre, você tem razão de estar com medo. Agora vem aqui. Chega mais perto. Escuta com atenção. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Tem milhões de pessoas junto com você. Bem agora. Daqui pra frente, vai ficar mais perigoso, vai ficar mais violento. Mas você não precisa encarar isso na solidão. Essa luta, ela acontece faz tempo. Pelos cantos, no interior do país, no sertão, na favela. Hoje, essa luta se espalhou para todos os lados. Um dia isso ia acontecer, de um jeito ou de outro. Sabe por quê? Porque a gente começou a ganhar terreno, a conquistar nossos direitos. Os fascistas saíram para as ruas e começaram a nos atacar. Os conservadores moralistas se aliaram aos neoliberais para tentar nos eliminar, nos escravizar de novo. Porque eles estão com medo da gente. Já faz anos que eles estão com medo da gente. Eles estão com medo porque a gente começou a vencer. Como animais raivosos e desesperados, os nazistas só atacam pelas costas quem está sozinho e não pode se defender. Eles são covardes e quando a gente se junta, eles fogem aos gritos para se fazerem de injustiçados e vítimas. Nenhum de nós queria ter que passar por esse momento. Mas a história, ela seguiu assim. Nós somos a geração que está aqui e agora para enfrentar essa luta, juntos. Alguns de nós podem atacar, outros podem defender. A gente precisa de quem produza conteúdo, faça propaganda, crie estratégias. A gente precisa de pessoas que conversem, mas também de pessoas que observem. A gente precisa que você não morra, porque essa luta, ela não vai acabar no final desse ano. Ela vai continuar por muito tempo. Hoje, eu só queria que você soubesse que tem milhões de pessoas aqui, do seu lado, Bolsonaro não me parece uma coisa muito produtiva, não. Dizer o seguinte, vamos firme, não vamos recuar não, não se deixe intimidar não, não se deixe levar por eles, não se deixe levar por justiça, nós vamos pra rua e dia 28 de outubro, vamos eleger essa nova base, vamos fazer uma base.